Avisa lá que os guri do sul chegou. Avisa lá que os guri do sul chegou. Chama os negros, os brancos também pode chegar. Avisa lá que os guri do sul chegou. Chama os negros, os brancos também pode chegar. Chama as brancas, chama as negas. Só não chama os moleque, porque aqui é rap. Não é brincadeira, é de pivete. Só se for pra aprender, entender. Tudo fica bonito quando põe amor no que faz. Até o dia fica lindo. Então eu busco a paz do sul, norte do país. De Mano Lima a Elis, calça larga ou bombacha. O que tu acha? Misturar minha pele clara com a tua pele negra. Eu gosto de morena em Santa Catarina, Floripa. Meu sonho é um dia morar lá, depois passar no Paraná. Rio de Janeiro, SP, o que tá olhando? Tio, eu sou do sul, sim, mas respeito os irmãozinhos que tão por aí. Minha mãe sempre me ensinou, por isso eu falo, por favor, deixa o som tocar, tipo nitro de pá. Quem se ligou, chegou, colou, não desandou, gaúcho eu sou. Avisa lá que os guri do sul chegou. Chama os negros, os brancos também pode chegar. Avisa lá que os guri do sul chegou. Chama os negros, os brancos também pode chegar. Tipo assim, ó, avisa que os guri chegou. LP negou, pode crer, tamo junto nessa fita aí, ó. Cheguei pra abalar, pra modificar, tirar o ruim, registrar o bom. Pode pá, com os moleque daqui que tem o dom. Neguinho mandando passinho, escutando rap em cada canto, ha. Pode crer, somos assim, cada um com seu gingado, cada um com seu olhar. Uns falam de respeito, outros nem gostam de falar. Uns dançam break, outros andam de skate. Tem manos que faz rap, ha, só bagulho quente. Uns veste calça larga, outros camisa apertada. E cada vez mais se conhece gente. Avisa lá que os guri do sul chegou. Chama os negros, os brancos também pode chegar. Avisa lá que os guri do sul chegou. Chama os negros, os brancos também pode chegar. Uns dançam break, outros andam de skate. Tem manos que faz rap, só bagulho quente. Uns veste calça larga, outros camisa apertada. E cada vez mais se conhece gente. Uns dançam break, outros andam de skate. Tem manos que faz rap, só bagulho quente. Uns veste calça larga, outros camisa apertada. E cada vez mais se conhece gente. Avisa lá que os guri do sul chegou. Chama os negros, os brancos também pode chegar. Avisa lá que os guri do sul chegou. Chama os negros, os brancos também pode chegar. Avisa lá que os guri do sul chegou. Chama os negros, os brancos também pode chegar. Avisa lá que os guri do sul chegou. Chama os negros, os brancos também pode chegar.